O Estado de Minas Gerais, a Kinross, Brasil Mineração e o IEF, Instituto Estadual de Florestas, terão 180 dias a partir da notificação para implantarem uma série de medidas visando a preservação da unidade de conservação integral denominada Parque Estadual de Paracatu, no noroeste do estado. A unidade de conservação, criada em 2011, abrange uma área superior a 6 mil hectares e tem como objetivo preservar a biodiversidade regional e garantir a disponibilidade hídrica de Paracatu. A determinação da Justiça atende a pedido liminar feito pelo Ministério Público de Minas Gerais, que ajuizou a ação civil pública depois de apurar diversas irregularidades relacionadas à preservação do parque. Entre as medidas determinadas pela Justiça estão o reparo e manutenção da frota de veículos do parque, estruturação do sistema de combate e prevenção de incêndio, execução de ações de educação e conscientização da população, adequação do sistema de isolamento da unidade contra a entrada de bovinos e equinos e a contratação de, no mínimo, 12 funcionários para exercer a função de guarda-parque. A área compreende parte das microbacias do Ribeirão Santa Isabel e Córrego do Espalha, ambas definidas como área de proteção especial para fins de preservação de mananciais. O parque fica próximo ao Rio São Marcos, divisor interestadual com o município de Cristalina, no estado de Goiás, e importante afluente do Rio Paranaíba. Ao longo do inquérito civil, os promotores de justiça Marcelo Azevedo Mafra e Paulo Campos Chaves verificaram que a estrutura física do parque está em péssima situação, tendo em vista que as benfeitorias existentes foram objetos de furto, além de serem danificadas por vândalos e pela ação do tempo. Para os promotores de justiça, a decisão é importantíssima, porque exigiu solidariamente do Estado de Minas Gerais, do IEF e da Kinross a estruturação mínima necessária para a conservação do parque, que possui relevância ambiental extrema para a proteção da biodiversidade na região noroeste de Minas. No dia 9 de agosto deste ano, aquela unidade de conservação foi atingida por um grande incêndio florestal, que destruiu aproximadamente 3 mil hectares de vegetação nativa, cerca de metade da área do parque estadual. Com a decisão, o Ministério Público espera que as medidas determinadas pela Justiça sejam suficientes para evitar a repetição de outros incêndios de grande proporção. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.